Now I'm down in Tribeca, right next to De Niro, but I've been hood forever. I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem, all of my Dominicanos, right there up on Broadway. Pull me back to that McDonald's, took it to my stash box, 560 State Street. Catch me in the kitchen, look at Simmons with them pastries. Cruising down 8th Street, off white Lexus, driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that Bed-Stuy, home of that boy Biggie, now I live. Olá pessoas, quem vos fala é Camba Guerre, de volta ao Trialde para falar da Season Premiere de Glee, episódio 2.1 Audition, depois de passar um verão muito gostoso com a companhia da minha amiga Brittany. Pois é, gente, Glee voltou super divertida e fazendo o que sabe fazer melhor. Achei que o roteiro tirou muito sarro da própria série na parte dos inscritos com o Dixie e ninguém escapou, nem o Schuster com as piadinhas de rap e aquela insinuação de que talvez tenha muitas músicas de drag queen na série. Bom, gente, a dupla de Sue e Shu eu achei imbatível e achei o máximo aquilo, os dois juntos para combater a inimiga comum, a Coach Beast, nova personagem da série, que dizem que é mulher mesmo, ou não, né? Ninguém sabe ainda. É, tem mais outros personagens novos, como a Sunshine Coração, que vem para ser a grande antagonista da Rachel aí, e que vozeirão daquela mina tem, fiquei super assustada quando ela começou a cantar, mas arrasou, especialmente na música do telefone da Lady Gaga com a Rachel cantando no banheiro. E outro personagem novo é o Sam, que também canta no banheiro, e ele deve ser o par romântico do Cut na temporada, né? E vai realizar o sonho, né, do divo mor de Glee, que é de namorar o quarterback do time da escola, né, gente? Acho que vai ser bem engraçado. Outra coisa que eu adorei no episódio foi o Puck, que ele simplesmente me vingou fazendo aquela piada da boca imensa do Sam e ainda perguntando daquela das bolas, né? Mas ele acabou levando uma boa de volta. Gente, achei o episódio muito bom. É, acho que o tempo foi muito, muito bem dividido entre todos os personagens. Acho que a Tina teve chance, até o Mike Chang teve chance, gente. Ficou dançando que nem um louco lá. É, o Art cantou, a Brittany teve chance, a Santana teve chance. E isso é muito bom pra mim, porque eu não gosto quando fica só o foco na Rachel e o Tim, honestamente. Apesar de que a voz da Rachel é realmente imbatível, né? É, as músicas do episódio, nós tivemos Empire State of Mind, que é que vocês estão ouvindo aqui no fundo. É, originalmente cantada pelo Jay-Z em Alicia Keys. É, Telefone da Lady Gaga, cantada também com a Beyoncé. Billionaire, do Travis McCoy, com o Bruno Mars. É, Listen, das Dream Girls. E What I Did for Love, que é da Chorus Line, aliás. É, cantada pela Rachel. É, agora eu quero saber de vocês. Vocês curtiram esse comecinho da temporada? Quero que vocês deixem as impressões de vocês aí nos comentários do Serialdio e se preparem, porque o próximo episódio tem muita Britney Spears. Até lá, gente. Street lights, quick dreams, all looking pretty. No place in the world that could compare. Put your lighters in the air.